1017 agora, 1017, boa viagem. 1017, apesar de estar aqui, confirme o tipo da aeronave, procedência, mantenha 500 pés, estou o time, estou no 096, acione 0233. Bem, então mantenha essas planos 0112, o Tango Ilha Bravo. Pode pôr em Paripa, após rotatória ou pedágio, tomando visual carota. Sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça via para o nível 050. Estou tímido, estou no 0179. 050, aviso 0079, aponta para o Itap. Tá, vou Itap. Tá, no 094, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1.26.85, alterno 25.45, boa viagem. É, queira confirmar as frequências para 1.094. Controle Salvador, voo 1.094. 1.094, prossiga. É, queira confirmar as frequências para 1.094. 1.26.85, alterno 25.45, boa viagem. 2.5.45, boa viagem. Confirme a proa 330. Salvador, voa azul 4207, na Dael, passa 1500. Estado radar, decolagem turbo nível 320, via Dael, azul 4207. Via Dael, 4307, a 1320. Sério, Oscar Romeu, voa nessa proa por quantas milhas? Vicente, já voa visual nessa rota? Romeu Bravo, prossiga. Altitude. Até 500 pés, estou tímido no 096, vou apoio de Paris. Yang e Romeu Bravo. Então, a gente foi pro outro farol da barra, então vai passando pro farol da barra. Vida Charlie Hotel, controle de Salvador. tráfego posição de 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 095. É uma nave desconhecida. Cara, atento, Victor, Sandra, Hotel. Viu no sul e mantenha nível 340, voe direto para a GEL. A GEL está presente na sessão para o 340, 360 ou 340? 340, devido ao tráfego. Ok, 340 restrito na proa da GEL, está 3 2 3 1 9. Quiser avisar o centro que o 3191 tem interesse de manter o nível final 340, a gente agradece. E aí, 3191? Foi pro de rotatória, Sam, já dava. Gente, é o Índia Bravo, então, o Índia Romeu Bravo. Gente, Romeu Bravo. Virou o seu controle? Tráfico agora, posição de 11 horas, 6.5 milhas. Câmera 200, acione a identificação, autorizado chegada a mais, desça via para o nível 060, estou tímido no 0, 16. 060, estou tráfico agora 12 horas, 2.7 milhas. Estou no 62, consiga? Você quer desvio à esquerda aqui, a de dar uma informação? Tem de autorizar, ele fala no termo de desvio. Senhor Hotel, tráfego superado, modifique agora a frequência para 126.85, alternando 25.45, vida Senhor Hotel. Quando está agora o número aqui? Sim, para o controle? Já está voando o SAP, o número 62. Charlie Oscar Romeu, suba para o nível 065, Charlie Oscar Romeu. O 3191 na escuta? Serra vem com 366, ou o 962? O 962, após etapa, voar na porta do 366, serra de 366, descendo para 2500 pés. Sete etapas, 366, 2500 pés, o 962. A 3191 na escuta? Firma, na escuta. Passa nível 200, chama o centro Recife, frequência 126.35, até 125.1, boa viagem. chama 1-3-3-5-2-5-1, um ótimo dia, até a próxima. 1-2-8-3-5, Vilaria. Romeu Bravo, controle. Na escuta, senhor. Já passou por da barra? Já passei, senhor. Já estou não para pouso aqui em Felipão Del Rey. Ok, hey, frequência nível Yankee Romeu Bravo. Bravo. Controle, Samilha Bravo. Diga. Visão canhota. Frequência nível, Samilha Bravo. Frequência nível, bom dia. São Salvador, bom dia. Voo 1556, autorização Galeão. No 556, bom dia, guarda de cópia, Galeão. Mestre. No 556, atualizado Galeão, nível 360, decola 1-0, curva à direita, saída, Dael, Leda, Irumi, via Open November, 857, Moço, controle Salvador, Apera, 1-2-0-8, aciona 5533, transponder. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0, direita, Nadael, Leda e Rumi, Upper November 857, Moço. 1-2-0, decimal 8 e 5533. Voo no 556. No 556, o contagiamento está correto, estamos prontos para o tiver acionamento. A gente vai chamar. Chama centro 12835, alterna 2510, azul 4207, boa. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Autorizado chegada a Mari, desça via para o nível 070. Os protímetros no 06, vigilante. Via para o 070, voo 864. Não deu, prossiga. Gente, Charlie Oscar Romeu, prossiga para o litoral, não tenho tráfego a informar. Você ia fazer o check no transponder, não faz tempo que eu transponder. O 1162, informa o trânsito com posição de 11 horas, 3.5 milhas, tem modo Charlie, é uma nave helicóptero. Então, agora posição de 2 para 3 horas. Tem entrado uma informação, gol 1162. Pro 4082, sua identificação autorizada chegada a mais, desça via para o nível 080, estou tímido no 096, vigilante. Mário, só seguia nível 080, a gente já está vendo. Estabilizou o voo 1162, complete a aproximação, chame agora a torre 1118, decimal 60, bom pouso. 1860, graças. Modulou para o controle? Transponder 2255, Vila Serra Lima. Janela 200, desça para o nível 050, após etapa, desça para 2.500 pés, estou tímido no 096, informando para ação de serviço 366. Janela 200. 650, após etapa, 2.500, para estabilizar o nosso carro. Bono 864, desça para o nível 060. 060, Bono 864. Azul 4082, desça para o nível 070. 070, eu passei no chão. Suba e mantenha nível 080. Com 282, vou direto e sabe. Sou 4082, vou direto e sabe. Direto e sabe, aqui está 3082. Diga. Aguarde, salve, por gentileza. Entra. Juliette, apenas confirmando a notificação 1330. Ano 1864, desça para o nível 050. 050, gol 1864. Juliette, autorizado Caio Lorenzo, mil pés, da cola da 17, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 0160, transponder. Tá Lima, suba e mantenha nível 110. Acendendo 110, tudo certo. Fox 7 Lima, Guardicópia. 1790, autorizado Recife, nível 370, da coluna 0, curva esquerda, saída Puca Caju, via Upes 17. Controle Salvador Opera, 1208, aciona 5537, transponder. Transponda, chama o ponto de funcionamento. Alô, Salvador, 1162, de volta. O 1162, prossegue Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Alfa Juliette, para o parte 1, posição 10. Alô, está 3745, autorização comum. Quase de copo, por gentileza. Aguardando. 864, reduz a velocidade para 2100 nós. 2100, boa noite, 64. Alô, Salvador, boa tarde, bom dia ainda, desculpa, tá 3895, sendo a informação ativa, autorização 340 para Guarulhos. 3895, prepara da Eli da Morte, vai guardando cópia. Dael Lida Monte, aguarda a cópia, 3895. Salvador, gol no 556, pushback, acionamento está no 4. No 556, autorizado, sempre um táxi. Autorizado, 556. Como é Fox 7 Lima, ponto cópia? Autorizado, Serra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola 17, comprou a direta, controle 1208, aciona 0150, transponder. Um 1864, velocidade de cada. 205, reduzindo. Está presente, voando para o serviço 366, desça para 2500 pés, com altímetro no 096, vai passando mesmo. 266, reportará passando, 26, descendo para 2500, com 864. O base, apesulo 16. Próximo e prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, aciona 5535 transponder. Andando com Goiânia 300, vê a rota plano de voo, Brasil 190, Pubase, Brasil 196, Posmo, DCT. A bola da El, desde a morte, aciona 5535, controle 208, 3745. 3745, protegimento correto, pronto, pushback, acionamento. Tá bom. Guarda as instruções, 1 chama agora a torre, 118 decimal 60, bom pouso. 118-60, bom dia, bom. Marcelo de 2, pode prosseguir a descida? Confirme o nosso modulo. Azul 4082 para prosseguir na descida. Reduz a velocidade para 2100 nós, desça para 3500 pés. Após o TAP, voará por observito 368. Descendo para 3.500 pés, reduzindo, após o TAP, encerra a vitória 368, azul 402. Até Piraí, Piraí um bar de Apesulo 44 até Papog. Dael Leda Monte é a saída, 1208-5531. O trilhão está correto, são prontos de peticionamento. Chamarei. 5.6. Passa 18 para 150. 356, ação identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 0, posição 120, estou tímido no 096, vigilância. 0196 até 120, vigilância, graças. 356, reduz a velocidade para 250 nós. Redução para 250, né? 356. Passou 366, gol 1864. Sete aproximação, chame torre, 1118, decimal 60, bom pouso. 260, obrigado, bom dia. Passou 4082, desça para 2500 pés. Cuida presente para outro serviço 366, azul 4082, reduza para 1809. Desce para 2500, está presente 366, reduzindo para 1809, azul 4082. Ô, filho Ferrari, vou parar de iniciar a descida. O Serra Lima, desça para o nível 050. 050, né? 356, reduz a velocidade para 250 nós, desça para o nível 060. 060, cara. É 200, autorizado Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa. Santa Juliette. Oscar Romeu na escuta do controle. Tem a quantas milhas de Salvador? Meu, intenção de prosseguir pelo litoral até gente. O Charlie Oscar Romeu poderia informar o estimado para ingresso terminal de Ilhéus e através de Ilhéus? Quente. Quilo Serra Lima, desça para 3.500 pés, informe para São Servi 366 aqui do Serra Lima. 3.500, Serra Vista 366. 3.025, João Pessoa. 790, autorizado táxi Pati 1, táxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste altímetro 10016. 16, Pati Índia, no ponto espera 1895, bom no 790. 6200, após a passagem do Boeing da Gol, ingresso de viagem, posição 08. Não, 790, por gentileza, frequência da torre 118, decimal 6. 19,6, vai chamar, obrigado. Sábado na Renata, azul, 4 horas e 2. 182, complete aproximação, chame torre 118, decimal 60, bom pouso. Torre 118, decimal 60, azul, 4 horas e 2. O Serra Lima desça para 2.500 pés, informe para São Serra Vito, 366, quilo Serra Lima. 2.500, vai chamar no 366. Eu Golfo Vitor, vou ir na proa de Salvador, ajustou o time, estou no 0 no meio, informe de descida, Romeu Golfo Vitor. nada, 2 segundos na próxima, rodou. Eu confio desça para 4.500 pés, o altímetro no 0 no meio. Roberto no meio, 4.500, Roberto no meio. Controle para Romeu, Romeu, Foco Tratilina. Foco Tratilina, prossiga. Ele falou na sua escuta, a comprou do Elicia, Serra Índia com ele. Voo 864, autorizado Alfa Juliette, posição 05, Pat 1. Alfa Juliette, estamos de novo, 64. Menina, Proa Norte, com a visual com o local de pouso. Proa Norte, reportar a visual com o local de pouso, vamos ver o foco trate dela. A 356, reduz a velocidade para 2.10 nós. Reação, 2.10. Desça para o nível 050, o Chanel 6358, questão 6356. É o 050. Charlie Oscar Romeo a 66 milhas do oeste de Salvador, mantenha 2.000 pés, serviço de informação, chame agora o Dr. Elias, corrigindo, frequência 1201, o Charlie Oscar Romeo. Controle Romeo Fox, vai me avisar com o Elias. No meu foco prateleiro, a frequência livre. Exato, meu comandante. Chanel 6356, vou lá na proa do Serra Vito 368, Chanel 6356. Serra Vito 368. Já se implantar, então, 3745. Pode atacar aqui, senhor. Kilo Serra Lima interceptando o 366. Dizem que passou o Serra Lima 366, aquilo Serra Lima? É, no momento, passando o 366, interceptando. Final. Flete aproximação, chame agora a torre 118.60, bom pouso. 1860, obrigado, bom dia. Serra Lima 356, desça para 2.500 pés, estou tímido no 096, voe para o do Serra Vito 368, após voar na proa do Serra Vito 366. Reduz a velocidade para 1.809, Serra Lima 356. Está 1.80, a autoridade então é iniciar o RNAV via 368? Positivo. Positivo, descendo para 2.500. Salvador 4082, autorizado Alfa Repórter, onde eu tô com o Juliette. Alfa Repórter, onde eu Juliette, 4082. Meia, Foco, Foco, Serra. Salvador 3895, pushback, acionamento no 09. 3895, autorizado, chame pronto, táxi. Autorizado, puxa, chamarei táxi, 3895. Juliette, Santa Romeo, confirma intenções. Sim. Autorizado, Salvador, Salvador, a mil pés, decola pista no 7, curva à direita, no corredor Axé. Controle, Salvador, opera. 1208, aciona 0117 no transponder. Controle de Salvador, Boa 1556. Boa 1556, contato radar, supra nível 360, via da EL. 360, via da EL. Contato de decolagem, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. O ajuste altímetro, 1016, bom voo. Passo da 3745, 161, a bordo 330, na Galeu. 3745, autorizado táxi via Índia, ponto espera, pista 10, chame Torre Salvador, 118, decimal 6, o ajuste altímetro na 0 no 6. 0 no 6, Índia 186, tá 3745. Azul 4082, ingresso Juliette, posição 01. Juliette 01, 4082. Butina. Tchau, Butina. Controle, Buenas, Gol 790. Gol 790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Via Puca 370, 790, 790. Batendo 4.110, Romeu Golf Vito. Gente, o Romeu Golf Vito prossiga a descida para 2.500 pés na proa da SEASA. 2.500 na SEASA, nosso pouso será na 1.0, valores. Confirme, o pouso na 1.0 ou 1.7? 1.0, senhora. Gente, reporte SEASA, o Romeu Golf Vito para ingresso no circuito de tráfego e pouso na 1.0. Vito. Controle, o 3.6 vai passar Serra Vito 372. Gente, eu chamei a 6356, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 60. Parte Índia, ponte Serra 286, 3289. Torre Salvador, mapa de ponte Serra 5000 da. Mapa Uniforme Fox Trot Serra, chame a Torre Salvador 118, decimal 60. 1790, voo e jambo da presente. Jama está presente no 790. Torre 1186. Meia cruz nível no 60, chame agora Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Autorizado chamar Recife 12835, alterna 125, gol no 556. Vitor Juliette, desça para 1.500 pés, ajuste 1016, reporte asa. Tango Romeu Golf Vitor, o controle. A escuta, senhora. Desça para 1.500 pés, ajuste 1016, reporte asa. 1.500, reportarei se asa. Golf Vitor. Salvador, papapá para ajudar a Vitor Romeu, decolou na sua. Papá, Papai Juliette, Hotel Romeu, 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Meu pai, farol da barra, Romeu. Juliette, nenhum tráfego conhecido no local, reportado em sequência livre para autocoordenação. Chame Recife na frequência 126 decimal 85, secundária 125 decimal 45. Sete Recife 2685, alterna 2545, gol 790, bom dia, bom trabalho. Contato radar na decolagem sul da via saída da El para nível 300, após 2.000 pés autorizado direto Leda. Após 2.000 Leda, 3745. intenção é fazer um voo até Salinas de Margarida, fazer o sobrevoo na ilha de Caparica, depois retornar até a Praia do Forte e depois retornar para Salvador. Gente, o Juliette Hotel Romeo vai manter um no meu pé durante o sobrevoo? Sim, sem problema, um mil pés, se precisar de 1.500, contém 1.500, o que não for atrapalhar. Gente, o senhor tem um... pode passar o estimado do tempo que eu posso voo? Estimado de uma hora. Gente, tem condições de manter a frequência bilateral do controle com a frequência no 2345? Ok, no 2345 já mandou. Chame o controle após o sobrevoo na parte de Jardim do estado da Salinas Margaridas para o cruzamento do campo para a Praia do Forte. Tem frequência 1-2345 após o farol da barra. Gente, no retorno chama após Salinas e após o farol da barra entra no 2345 de Jardim do Barra. Capatão. Sabatango Romeu Golf Vitor, chame a torre 118.95. Corrijo, 118.60. 118.60, Golf Vitor. Tan 3216, plano identificação, terça via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste no 016. Levou a morte, volta 3745. 3745, aguarde. Passando o Romeu, chame o controle para o cruzamento do campo para prosseguir sobrevoo na Praia do Forte. Da presente está autorizado voar por base. Direto por base, da 3745, braço. Salvador, bom dia, o TAM 3895, Dael. Via saída Dael para o nível de voo 340. Dael 340, 3895. Salvador, boa tarde, aqui na 6203. Chiné 6213, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via UPA November 857, Mouse. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5547 Transponder. Autorizado, 360 para Rio de Janeiro, Porto de Galeão, decolador 1-0, sai curva direita, saída da El, Seda e Rumi. É o Pernambuco, 57, volto. 1208, controle 5547, transponde, 8623. 6213, procedimento correto, chamando para o seu estacionamento. Chamará, 6213. Meu confirmito autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Pan 3216, desça via Mari para o nível 050 após ITAP, está autorizado o voo Serra Vista 366 para o procedimento RNAV. 3216 na escuta. Boa. TAM 3745, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, 125? 125.1. 1, boa tarde. Três, está autorizado descer via para 2500 pé, após ETAP autorizado de árvore 366, autorizado procedimento RNAV, reporte estabilizado. Terminador 2500, após ETAP autorizado 4366 RNAV, reporte estabilizado no voo. Radial 08, prossiga. Padião 08, Clareza 2/2. O controle só copiou que o senhor está decolando de Feira de Santana. Agora sim, 5/5. Padião 08, aguarde e suba inicialmente ao nível 100, conforme solicitado, aguardando o contato radar. Padião 08, confirma se tem seus planos de voo? Ah, sim. Então 08 já voou visual na rota? Oito, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35.1, obrigado. Bom dia. Guardião 08. No 864, autorizado Maceió, nível 350, decola 10, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Pedro 17, após Orago e prossegue conforme rota. Controle 1208, aciona 5570, transponder. Autorizado nível 350 para Aracaju, Maceió, via a decola da pressão 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Ampla do Google 97, da Iorato, aciona 570, controle 1208, voo 1864. 864, cotidiamente está correto, pronto, pushback, sanamento. Tamara, pronto. 17 milhas noroeste de Salvador, cruza o nível no 40 em descida. Voo ISR cancelado aos 1422. A descida está a critério do comandante no espaço aéreo Golf, tem a frequência 12345 para a coordenação com os tráfegos locais. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o controle nessa frequência. O Guardião 08. Tenha frequência 12345 para a coordenação. Para serviços de informação de voo e alerta, chame Recife. Agora na frequência 12685, alterna 12545 e o controle solicita que passe o estimado de pouso em Petrolina. Turbo 525 copiado, confirme, vai no nível 100 até o destino? O Guardião 08